Fica papai, confirme escada 230, 2309. Tem condição de reduzir para 200? Afirma, está presente, reduzindo 200. Gente, grato. Bom dia, 980. Go ahead. Request. Stand by, watch your buffer. O Tango Oscar Papá desce ao nível 050. 050, Tango Oscar Papá. Livra direita, 1219, solo, bom dia. Livra direita, chama o solo 1219, bom dia. Golf decola 14, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. Grato, 198, bom trabalho. 1-8, decimal 9-5. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike, Serra Golf. 6-2-5-0. Na decolagem, sobe o nível de voo 0-8-0, mantém a proa até 3.000, após a autorização. Mantém a proa até 3.000, Mike, Serra Golf. Papatango, Romeu, Papatango, controle, prossiga. Charlie Mike, ajuste 1015, vento 120 graus com 12 nós. Intenção de pouso 110, 917. Do Interlagos. Fuca, departure, Aracaju, transition. Salvador, departure 109.8, change code 5177. Bosta, papá, controle. Na escuta, prossiga. American Idea, read back to correct, report to start up and pushback. Autoriza mais Serra Golf com 2500 iniciar a leve curva para retornar no curva para a proa da saída do saída Roma. Positivo, Mike Serra Golf. Sente, grato, iniciar a curva à esquerda, Mike Serra Golf. Afirmo, trove, transporte ordem. Confirma o nível 340 ou 380? 380, melhor. 380, seguinte, reporte para puxa acionamento, aguardar o instante cópia. Ok, reportará para puxa acionamento, aguardando a cópia. Controle autoriza para o Mike Serra Golfa Pro 300 para evitar uma leve formação aqui na ascensão. Net Mike Serra Golfa autorizado 300. Autorizado 300, Mike Serra Golfa. Envia Quebec após Mike, reporte na Lima para o prosseguir táxi. Costa Azul vai com Croa de Salvador, está mantendo 510 com 2 a bordo. Código 0131, um grande abraço. 3602. 9 direita, chama só 121 decimal 9, bom dia. Papai foi estabilizado, localizador da 1-0. Sente Tango Oscar Papá, completa com a torre agora, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-9-5, Tango Papá. 1-7-5. Dia Papá Tango, Tango Oscar Papá. 0-0-10-10-10-10. Saída da El, Rita Bidev, Polo 98, Polo 75, Astana. Polo 93. Correto, 93 chama pronto para posicionamento. Chama na vara posicionamento, 93. Whisky, Charlie Mike, parte 3, suficiente. Whisky, Bravo, Torre, 1-1-8-9-5. 3-9-5, Bravo. Oi, Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Oscar Bravo, repórter fora de Itapuã. É mais Itapuã, Bravo. Cota. A escuta, prossiga. Ponto seguro, 300, 350. De deve após direto, controle 119 decimal 8, a decolagem é curva direita após 10, decolagem da 10, da El Leda Bidev, 5406 até 3600. Ah, esteira aí, deram lá. Travado voa em forma externo, baixa travado configurado. 3602. Correto, 3602. Lado padre, cruzado. O 3602 informa que está com muito ruído de fundo na sua transmissão, senhor. Sim. A microfonia e ruído de fundo, outras pessoas conversando, isso que é difícil copiar. É, ET 360, confirma a atitude. Hotel Lima Tango, aciona transponder 0175, condições de voar na proa da rotatória. Net, condições visuais, 1500 pés, reforça a rotatória. Fox da Deixa, Fox 4. Você me avisou ao contrato na curta final, da 1-0? Afirmativo, seu caso igual. Gente, autorizado à esquerda e retomando o cruzamento da final do 1-0, a retaguarda do tráfego sem interferir. E se tiver condições, reporte na curta final para direto ao pátio, o pátio da Bata. Direto Brava. Gente, copiado pouso no 320, modificado aos 1-2-2-3. 085, condição visual. O teu na tango negativo. Eu recebo o primário aqui no radar. Bravo, vento 120 graus, 12 nós. Está autorizado pouso direto ao pátio da Bata, ou se preferir na cabeceira, o 97 está livre. Reporte solo controlado, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Sou Gilberto. No solo 124, direita, chama o solo 121, decimal 9, confirme o estacionamento. Agora a está virando a direita, 219. Gente, bom dia. Vitor direto e mantém 1.500 pés nos corredores, 1.015 no ajuste, informe Paripo para ingressar na Interlagos. Romeu Papatango, vem na prova da rotatória. Roda rotatória, Romeu Papatango. Solo, o gol 1983 para Chileque acionamento no portão. 93 abriu, Xantar. Charlie tem uniforme? Afirmativo. Assim, o Charlie tem uniforme, então está autorizado prosseguir à direita via Lima, táxi via pista 17, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem. Charlie tem uniforme, está livre à direita. Via Lima. Fugiu. We're working on our operation. Macaroni, could you repeat, please? Yes, we need to hold our position for mechanical and maybe pull back into the gate. American Nigel, report is ready. Okay, are we okay to sit here for now? na 3602 no gate 7 para o pushback de acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, na 3602. Que mantenha, Romeu Oscar Bravo. Turbo no 397, seria copo? Aqui, 397, aguarde um minuto. Prepare daí o Lida após Lida Bridge. E aguardando no 397. Can 980 sobre o ground? Go ahead. Do you have an estimate? Not yet, we're talking operations. I think we might be pulling back in too. Do you have something coming into gate 10? Salvador, can I demand 980, would like to pull back in to gate 10? Negative, you need to pack in at apron 3, okay? To solve the problem. Apron 3, stand by. Direto final da 17, está ali em curtar, reporte final de 2 milhas. Ajuste no 015, vento 120 graus com 12 nós, uma dúzia de nós. Sim, reportará o final de 2 milhas com o meu papatango. 5 minutos. Ok, I have a plane waiting for your text, ok? Ok, mechanic is plugging in his microphone right now. Okay, roger. Salvador, o gol 1983 com 159 a bordo, autonomia de 413, alternando o galeão em cima do táxi. Livre o táxi à direita, em frente. Táxi em frente, após Indy Alpha, ponto espera da 11, chame a torre 118, decimal 6. Frente, Indy Alpha, espera da 10. 9, 18, 19. Super nível 400, perfil da El. Perfil da El, Charlie Tangripa. Salvador, é o Papa Tango, é o Hotel Lima Tango. Bom dia. Hotel Lima Tango, forma o tráfego à esquerda. Papa 28 Alfa, já ingressando final ILS, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. Confirme se está visual com o tráfego. O tráfego está mantendo no 1.500 pés. Visual com o tráfego está 9 às 12 horas. Nós estamos descendendo agora para 500 pés e mantendo a devida separação. Quando autorizado pela torre, pousa no pátio 3, Hotel Lima Tango. Ok, sim, Hotel Lima Tango, reforça através norte da torre e separa-se do tráfego. Ok, reforça através norte da torre para prosseguir direto ao pátio 3. Afirmativo, mantendo a separação do tráfego que está visual, reportará através nós da torre de Matarro. O corte é pro 3490. Confirme? Autorização pro 3490. Número 3, aguarde. O Salvador Gol no 397. Tá pronto a cópia? Prossiga. 397 São Paulo 360, peso 16 até Belo Horizonte, VOR, após desconforme rota. 10 decola, direita, subida da El até Lida, após Lida direto Bridge. Acione 5404, controle 119, decimal 8. Aguarde para o cotejamento, Golo 397. Na torre, afastado 3 milhas. Ok, já avistado o Hotel Limatango, mantenha a vertical de Lauro de Freitas, aguarde para prosseguir direto para o pátio 3. Eu tenho a aeronave da Gol que vai iniciar a decolagem de Pistão 0. Afirmativo, sem decolagem da aeronave, manterá o setor de Lauro de Freitas, aguardando a autorização Limatango. 93, decolagem autorizada, 120 graus, 10 9, Pistão 0. 095, possível pelo corredor. É, se desejar, vou ir direto Ituaçu, o Guardião Zerona. American 980, sobre o ground. Salvador, está 14 alfa, Victor Juliette, a vertical de Paris. Sente, forma rotatória, alfa Victor Juliette. 1-0, decola esquerda, Puca, transição Caju, acione 5407, o controle 119, decimal 8. Aguarde para o cotejamento. É 980, sobre o ground. Confirme quem chamou? Ligação está autorizado direto para o pátio 3, 120 graus, 12 nós. Reporte na final para o pátio 3, o Hotel Limatango. Autorizado direto para o pátio 3, sem dar informação, reportará na final para o 3, Limatango. Sérgio, bom dia, sua identificação, autorizado chegada BOMF, desça para 4 mil pés, altímetro 1-0, 1-5, vigilante. Não tem condições, não dá. Lima Alfa, mantém escuta. O Trip 5490, qual a pena? Escuta. Para a Petrolina 220, decola 10 esquerda, Momo Alba, pois alvo direto. Ações 5405, controle 119.8, aguarde para o cotejamento. Nível 120, subida alta e após isso, após, Petrolina direto. Transponda 5405, controle 119.8. Poderia confirmar a mensagem? Porque o nível 300, nível 200, mano alvo após alvo direto, aguarde para o cotejamento. Salvador, o Gol no 397, estamos com órgãos a bordo, solicita o pushback acionamento, estamos prontos no 03. É, o senhor não me informou isso antes, eu também não sabia, né? É, positivo, estamos com órgãos, estamos prontos para o pushback. American 980, taxi. Informe que consta no plano de voo também a respeito dos órgãos. Oh, não sei. Salvador Ground, American 980. Tango, livrou já o Y10, livrou pela Kilo, já está no pátio 3, para pouso, me mandando. É, eu preciso Luna 6, BHZ, direto trigo. Curva direita da 1-0 na saída da El, Leda Bride, 5404 ao transponder, 119.8 ao controle, o Gol no 397. Ok, livre puxa sonar, chame táxi. Livre puxa sonar, chame na táxi no 397. American 980, on the ground. Sim, e para o pátio 4, hotel levantando.

O aeroclube, aguarde para a cópia. Informe o pátio e a pista que decola. Alfa Vitor Juliette. 2895, Alfa Vitor Juliette. Eu estava dando boa tarde, está passando Alfa Vitor Juliette. Táxi à direita, ponto de espera, torre 118, decimal meio, altímetro 1015. À direita, 1895 é a torre, com altímetro 1015, 397. American 980, fall Boeing 737 to your left, ok? American 980. Romeu Oscar Bravo da passagem América, pode prossegue com foco contorno pátio 1, informe na Taxiway Quebec. Salvador, bom dia, voo no 397, aproximando ponto espera da 10, pronto. 397, alinhado e decolar pista 10 no 20 graus, 14,9. Autorizando alinhar e decolar da pista 10 no 397. Pushback é chamamento, Oxanero, 6140, Finger 1. M140 da Pós América Retaguarda, inicia no portão. Pós América está livre, Oxanero, 6140. 93, frequência 1251, alterna 288. 251288, 193. Decola da 197, curva esquerda, subida Conde, acione 0276, controle.